limpar a casa. Toda nossa casa nós vamos limpar. Limpa! Toda nossa casa nós vamos limpar. Vamos limpar! Vamos limpar! Todos juntos vamos limpar. Vem, você também! Vamos limpar, vamos limpar e arrumar. Vamos limpar, vamos limpar e arrumar. Todos juntos vamos limpar. Subindo de andar! Toda casa vamos limpar. E como vamos? Toda casa vamos limpar.